Paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que igrejas. Já viram despedidas e beijos mais sinceros que em aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico ser salvo por um médico gay. A médica Patricinha salvando a vida de um mendigo. Na UTI, você vê um judeu cuidando de um racista. Um paciente policial e outro presidiário na mesma enfermaria recebendo ambos os mesmos cuidados. Um paciente rico na fila de transplante hepático pronto para receber o órgão de um doador pobre. A verdade absoluta das pessoas, na maioria das vezes, só aparece no momento da dor ou da ameaça real da perda definitiva. Essa vida vai passar rápido. Não brigue com as pessoas, não critique tanto o seu corpo, não reclame tanto. Não perca o sono pelas contas, não deixe de beijar os seus amores, não se preocupe tanto em deixar a casa impecável. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Não se dedique a acumular herança. Deixe os cachorros mais perto. Não fique guardando as taças. Use-as. Tome vinho com elas. Não economize o seu perfume predileto. Use-o para passear com você mesmo. Gaste o seu tênis predileto, repita suas roupas prediletas, e daí? Se não é errado, por que não ser agora? Por que não ligar agora? Por que não perdoar agora? Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando eu tiver dinheiro, quando o meu amor chegar, ou quando tudo for perfeito. Olha, não existe o tudo perfeito, tá? Lembre das paredes do hospital. Se você ainda não esteve lá, logo estará. E é nessa hora que os universos se cruzam em um propósito divino, e nessa comunhão de destinos, nos damos conta de que sozinhos não somos nada, não somos ninguém. Não espere o momento da dor ou da ameaça da perda para fazer a coisa certa. Não espere a vida longa, viva logo, viva agora. Paredes de Hospital é um texto incrível, né? E ele também é um texto apócrifo, com o qual me deparei esses dias nas redes sociais. Eles são chamados assim, apócrifos, pois são textos que tiveram seu conteúdo alterado tantas vezes que já não se pode mais acreditar os seus autores. Reflita. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. É um ótimo exercício de reflexão que abre uma nova semana cheia de esperança e alegria para todos nós. E a vida ainda vale a pena. A vida ainda vale a pena. A vida ainda vale. Esse foi o NH News, um podcast semanal que leva até você informações relevantes da cidade de Novo Horizonte. Siga o NH News no Facebook, no Spotify e assine a lista VIP no WhatsApp. Você receberá as novidades gratuitamente direto no seu smartphone. Quer nos ajudar nessa missão, que é mostrar a verdade na cidade de Novo Horizonte? Então, seja um apoiador. Acesse o meu blog gilsondelazari.wordpress.com/patrono e conheça os planos de apoio mensal. E lembro também que toda sexta, após as 18 horas, rola uma live no Facebook e no Instagram, onde narro as principais notícias que foram destaque na semana. A edição do NH News é do Rogério Silva e a produção é minha, Gilson Delazari. Até a semana que vem. Ainda vale.